eu tava sem cor, cê tava aqui, cê tava aqui. Quando eu tava sem cor, cê tava aqui. Pra que que eu fui inventar de falhar aos 45 do segundo? Mó vontade de ter um dog e te levar daqui. A maldade daqui é ruim pra nós. Você me fez ter fé no amor de novo. Quando eu tava sem cor, cê tava aqui, cê tava aqui. Quando eu tava sem cor, cinco.